voz do futebol. Programa Papo de Bola. Os destaques do futebol no fim de semana e outras curiosidades. Amigos da Voz do Futebol, ouvem mais uma edição do programa Papo de Bola no ar para um Brasil de audiência. Ano 1, edição 6, hoje é sexta-feira, dia 1º de julho de 2011. Entramos no segundo semestre. 6 meses da temporada já se foram, que venham os últimos 6. Eu não sei, mas eu ando com a impressão que cada vez mais o tempo passa rápido, a gente nem percebe. Eu não sei se as pessoas, na época em que eu estava nascendo, eu não sei se as pessoas há 20, 30, 40 anos atrás pensavam a mesma coisa, ou se de repente isso é uma coisa das pessoas de agora, da minha geração, eu não sei. Eu só sei que o tempo tá passando tão rápido que a gente nem percebe direito. E não é que a gente não tá aproveitando bem o tempo. É que parece que os dias são curtos demais para tudo que a gente precisa fazer. E aí a gente vai fazendo na velocidade que consideramos a possível. E quando nos tocamos, já se passou um tempão. Eu não sei, mas isso também não é assunto para esse programa. Aqui não é divã e nem tem psiquiatra. Vamos às manchetes da edição desta semana. O drama de um gigante comove o mundo do futebol. O River Plate, um dos maiores clubes da América do Sul, foi rebaixado para a segunda divisão do futebol argentino ao empatar por 1-1 com o Belgrano no último domingo. Fim de semana marca o início da Copa América na Argentina. Na Voz do Futebol, total cobertura e o acompanhamento das principais partidas. Pelo exterior, o futebol é movimentado pelo Mundial Sub-17 e pelo Mundial Feminino. Na sessão Papo de Mídia, os titulares do Sport TV, Milton Leite, Luiz Carlos Júnior, Luiz Carlos, Milton. Afinal, qual deles é o número 1? Tem um número 2? Nananinanã, os dois são número 1 em tempo igual. Pode isso? O Sport TV mostra que pode. O Independente de Tucuruí faz história e é o primeiro campeão estadual no Pará, representante do interior. E os destaques das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Estamos chegando para vossas senhorias, para as damas e os cavalheiros do Brasil, de outros países na nossa audiência. Estamos com a Voz do Futebol apresentando o Papo de Bola, que já começou. Você está no Papo de Bola, jogue junto com este time. Cento e 110 anos de história completados no último mês de maio. 2 títulos da Copa Libertadores. 34 títulos nacionais. Uma bandeira do futebol argentino, da América do Sul e do mundo. Isso tudo não bastou para que o River Plate, um dos gigantes do futebol, escapasse do seu destino. Tivesse o mais dolorosamente triste dos seus dias. Passasse por um pesadelo que só terá fim quando conquistado o retorno para a elite for. Em 1996, num dia 26 de junho, o River Plate era campeão da Libertadores pela segunda vez em sua história. 26 de junho de 2011. Monumental de Núñez entupido. 4 dias antes, o Belgrano havia vencido em Córdoba por 2-0. Foi o jogo que parou 20 minutos porque um pedaço do alambrado foi cortado, permitindo a entrada de torcedores no gramado. Não houve maiores consequências, mas ficou um ambiente muito tenso e a dúvida: com torcida ou sem torcida na partida de domingo? Com torcida. O jogo começou quente. A angústia transpirava na face de todo mundo presente no estádio, torcedor do River ou não. Com apenas 4 minutos de bola em jogo, o Belgrano teve um gol anulado. Lance que causou muita discussão. No minuto seguinte, Mariano Pavone deu esperança para a gente milionária. O River Plate precisava de 2 gols para não ser rebaixado pela primeira vez em sua história. River Plate, que até o último domingo era um dos 3 únicos clubes da Argentina que nunca jogou a Série B, ao lado de Independiente e do Boca Juniors. O River Plate, com apenas 5 minutos de jogo, estava na frente. Você sente agora a emoção, o frenesi, praticamente o desafogo. Um grito arrancado do fundo da alma, mostrando o envolvimento com esta partida. O gol transmitido na Rádio Mitre da Argentina por Atílio Costa Febre. Dias levanta a pelota ao área de Belgrano, Pavone, media luna, tirou! Porém, o tempo passava e o segundo gol não vinha. O River Plate tentava, claro, mas o Belgrano não dava alívio. Eis que chegou o segundo tempo. E veio o momento que calou todo um monumental de Núñez. Farré empatou para o Belgrano e o River Plate novamente precisava de 2 gols para não ser rebaixado. Havia pouco mais de meia hora para isso. Sinta como o gol abalou todo mundo, inclusive a equipe da Rádio Mitre. Le queda la pelota para Vázquez, Vázquez que la manda por abajo, a la izquierda para Pereira, Pereira coloca centro para Vázquez, rebotó un día, está el empate de Belgrano, gol. Gol de Belgrano. Gol de Belgrano. El 5 Farré se chocaron los que defendían en River. Empata el partido Belgrano. Con este resultado nos vamos al Nacional B a los 16 minutos y medio. Gol de Belgrano, señores. En un disparo cuando la quisieron revolear en el revoleo 1000, pegó en la espalda de un jugador de River y fue para Farré, para el 5. Salió Carrizo, la puntearon, van 17, River tiene que hacer 2 goles. A essa altura do campeonato, só algo caído do céu faria renascer a esperança no coração de cada torcedor do River Plate. Ela veio num pênalti. Caruso foi empurrado. O final dessa história você sabe qual foi. Mas ouça o relato da Rádio Mitre. Vire contra a área, Arano, coloca centro, entrou Caruso, penal! Penal! Penal para River! Penal para River, Lito! Penal a Caruso! Y los de Belgrano se enojan porque no tiraron nunca la pelota afuera. Mirá Pereira, no lo viste, le dice, ¿para qué me importa? Le dice Pereira porque Turús está fusilado. Un gran centro, un empujón a Caruso. ¡Vamos y vamos! Grita Caruso. ¡Vamos y vamos, Pavone! ¡Vamos, River, que no te vas! ¡Va Pavone! ¡Va Pavone para el penal! Va Pavone, tiró, atajó Lave, lo tiró al medio, Pavone. Se lo tiró a las manos Pavone a Olave. Está derrumbado River ahora después de este penal que atajó Olave. No tengo nada que decir, nada que agregar, es un dolor en el alma. Cuando Pavone perdió el penalti, na defesa do goleiro Olavi. Eu fiquei espantado, eu fiquei atônito, eu fiquei sem reação. Não é que eu estivesse torcendo para o River Plate não ser rebaixado ou estivesse torcendo contra o Belgrano. Mas numa partida como esta, com toda a carga de tensão, com toda a importância, com toda a dramaticidade, com todo o peso que ela traz, não há como não se envolver. E a imagem de um estádio inteiro paralisado, em estado de choque, não havia como não impactar. Ainda tinha tempo de jogo, mas do que adiantava? Aquele pênalti praticamente decretou o fim da trajetória do River Plate na primeira divisão. A partida não acabou, acabou sem acabar. Torcedores começaram a jogar objetos no gramado. Não havia mais como continuar. O que aconteceu na sequência foi um show lamentável de violência. Jato d'água disparado para tudo quanto era lado no estádio Monumental de Núñez, para conter torcedores irritados, possuídos, querendo descontar sua raiva. Chocado fiquei, aterrorizado até, com aquela imagem daquelas pessoas encurraladas no camarote. Um senhor no qual meio mundo queria encher de porrada. Aquela imagem da senhora desesperada, gritando de pavor. Aquilo é o tipo de imagem que corta o coração, tanto quanto a dor de uma torcida quando vê seu time ser rebaixado. O River Plate haverá de voltar à primeira divisão. Mas voltando por cima, como grandes clubes já caíram, por que não ser igual com o River Plate? Que este episódio sirva de lição. Que o mau desempenho das últimas 3 temporadas que causou este descenso mostre bem erros que não devem mais ser cometidos. E que em breve, muito em breve, a gente veja novamente o grande River Plate fazendo bonito, enchendo o saco dos brasileiros nas competições continentais, mas acima de tudo, demonstrando a grandeza que só um clube do seu tamanho tem. E que não merece um final lamentável como o que a gente viu no último domingo. E não falo do desempenho dentro de campo, e sim do que ocorreu fora dele. Interlude musical com Ray Charles do filme Os Irmãos Cara de Pau, Twisted, Shake Your Tail Feather. Well, I heard about the fella you've been dancing with all over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby? Didn't you think I could? Well, I know that the boogaloo is out of sight, but the shingling's a thing tonight. But if that was you and me, I'd have, baby, I would have shown you how to do it right. Do it right, uh-huh. Do it right, do it right. Bola na voz do futebol. Oi, oi. Copa América na voz do futebol. Todos os destaques da principal competição das Américas. E vamos para a Copa América 2011. Daqui a pouco a bola rola em relvas tangueiras. 12 seleções, as 10 da América do Sul e mais duas convidadas, divididas em três chaves de quatro seleções cada. Para a fase seguinte, avançam os dois primeiros de cada grupo e mais os dois melhores terceiros colocados. A primeira rodada tem, daqui a pouquinho, 9h45 da noite, Argentina e Bolívia pelo Grupo A, que neste sábado tem às 13h30 da tarde, Colômbia e Costa Rica. Domingo, corações a mil com Brasil, ziu, ziu! Contra Venezuela, 16h pelo Grupo B, que também tem na sequência, 18h30, Paraguai e Equador. E segunda-feira tem a rodada do Grupo C com Uruguai e Peru às 19h15 da noite, Chile e México às 21h45. Além do jogo contra a Venezuela neste domingo, o Brasil vai enfrentar o Paraguai no outro sábado, dia 9, às 16h, e o Equador no dia 13, quarta-feira, às 21h45 da noite. Um detalhe sobre a Copa América: quem chega nela com bastante ritmo de jogo é o México, que está no Grupo C, junto com Uruguai, Peru e Chile. O México, no último fim de semana, até 29 minutos do primeiro tempo, estava levando 2-0 dos Estados Unidos na decisão da Copa Ouro. Mas aí o México virou para 4-2. Realmente impressionante a virada do México, campeão da Copa Ouro, que é o torneio da CONCACAF. Segundo título consecutivo, o sexto na história. E 100% de aproveitamento dos mexicanos. 6 jogos, 6 vitórias. Do Papo de Bola, informações do futebol internacional. Vamos destacar agora a Copa do Mundo Sub-17. Vamos recuperar os resultados desde a semana passada para você ter um panorama completo da competição. Na sexta-feira da semana passada, Coreia do Norte 1, Congo 1, México 3, Holanda 2 pelo Grupo A. E no Grupo B, Japão 3, Argentina 1 e Jamaica 1, França 1. No sábado passado, Grupo C, Uruguai 0, Inglaterra 2, Canadá 0, Ruanda 0. E no Grupo D, Estados Unidos 0, Nova Zelândia 0 e República Tcheca 1, Uzbequistão 2. No domingo passado, pelo Grupo E, Burkina Faso 0, Equador 2 e Panamá 0, Alemanha 2. E no Grupo F, Austrália 1, Dinamarca 1 e Brasil 3, Costa do Marfim 3. As oitavas de final iniciaram nesta quarta-feira. Uzbequistão 4, Austrália 0, Brasil 2, Equador 0, Congo 1, Uruguai 2, Japão meia dúzia, Nova Zelândia 0. Ontem, quinta-feira, Alemanha 4, Estados Unidos 0, Inglaterra 1, Argentina 1, deu Inglaterra nos pênaltis 4-2, França 3, Costa do Marfim 2 e México 2, Panamá 0. Só falta recuperar, só para fazer o registro necessário, gols do Brasil nas duas últimas partidas. No 3-3 com a Costa do Marfim, os gols foram de Lucas Piazon, Ademilson e Adrian. E nos 2-0 sobre o Equador, gols de Ademilson e Léo. As quartas de final começam neste domingo com Uruguai e Uzbequistão e Japão e Brasil. Olha o horário do jogo do Brasil, 8h da noite. E segunda-feira tem Alemanha e Inglaterra, França e México. Se passar das quartas de final, o Brasil enfrentará Uruguai ou Uzbequistão na semifinal. Ou seja, um confronto de mais estofo contra alemães, ingleses ou franceses, e mesmo um duelo das Américas contra os mexicanos, só seria possível na finalíssima. Vamos agora destacar a Copa do Mundo Feminina, que iniciou no último domingo com Grupo A, Alemanha 2, Canadá 1, França 1, Nigéria 0. Na segunda-feira, pelo Grupo B, Japão 2, Nova Zelândia 1 e México 1, Inglaterra 1. Na terça-feira, pelo Grupo C, Suécia 1, Colômbia 0 e Estados Unidos 2, Coreia do Norte 0. E na quarta-feira, Brasil 1, Austrália 0 e Noruega 1, Guiné Equatorial 0 pelo Grupo D. Brasil não jogou bem, não foi uma boa partida, levamos sufoco das australianas em determinados momentos e ganhamos graças à individualidade, graças ao talento da Cristiane, que meteu um chapéu beleza pura, e o chinelaço da Rosana no alvo para ganharmos pela contagem mínima. Ontem, quinta-feira, pelo Grupo A, Alemanha 1, Nigéria 0 e França 4, Canadá 0. Nesta sexta-feira, jogos que aconteceram depois da gravação deste programa, pelo Grupo B, Japão e México e Nova Zelândia e Inglaterra. Amanhã, sábado, pelo Grupo C, Coreia do Norte, Suécia e Estados Unidos e Colômbia. E domingo, segunda rodada do Grupo B, Austrália e Guiné Equatorial, Guiné. Grandes coisas, vai cair na primeira fase mesmo. E Brasil e Noruega, atenção para o horário, 1h15 da tarde. Portanto, domingo é dose tripla da seleção brasileira. 1h15 da tarde, as mulheres contra a Noruega no Mundial Feminino. 4 da tarde contra a Venezuela pela Copa América. E 8 da noite contra o Japão pelo Mundial Sub-17. Eliminatórias asiáticas para a Copa de 2014 teve jogos de ida neste meio de semana, quarta-feira. Aos resultados da fase preliminar: Camboja 4, Laos 2, Nepal 2, Timor-Leste 1, Sri Lanka 1, Filipinas 1, Afeganistão 0, Palestina 2, Bangladesh 3, Paquistão 0, Mongólia 1, Myanmar 0, Vietnã 6, Macau 0, Malásia 2, Taiwan 1. Neste sábado tem Timor-Leste e Nepal, e no domingo Myanmar e Mongólia, Macau e Vietnã, Taiwan e Malásia, Paquistão e Bangladesh, Filipinas e Sri Lanka, Palestina e Afeganistão e Laos e Camboja. Fim de semana também tem preliminares das eliminatórias da CONCACAF. Neste sábado, Ilhas Turques e Caicos contra Bahamas. E neste domingo tem Ilhas Virgens Americanas contra Ilhas Virgens Britânicas. E depois dos rebaixados diretos, Quilmes e Huracan, e do River Plate, que caiu na promoção, mais um que caiu na promoção é da Série A do Campeonato Argentino. Inácio La Plata tinha perdido o primeiro jogo para o San Martín de San Juan por 1-0 e empatou por 1-1 nesta quinta-feira. Portanto, o Inácio La Plata desce para a Série B e o San Martín de San Juan sobe para a divisão principal. O jogo desta quinta-feira marcou a despedida do futebol de Guillermo Barros Schelotto, que fez bonito no Boca Juniors, num bom momento do time boquense, e o Schelotto, que preferiu encerrar a carreira no Rinácia, que é onde foi projetado para o futebol. No Papo de Bola, os aniversariantes da semana. E vamos cumprimentar os aniversariantes desta semana. O período vai de 1º a 7 de junho. Hoje está completando 45 anos Frank de Blecker, árbitro belga de vários torneios continentais. Está fazendo 35 anos Ruud van Nistelrooy, o holandês do Málaga, segundo maior artilheiro da Liga dos Campeões da Europa com 60 gols marcados. E está fazendo 35 anos também Patrick Kluivert, já aposentado. Tu vê só, com essa idade tem muita gente que ainda nem está pensando em aposentadoria. O Kluivert, que marcou época no Ajax, no Barcelona e na seleção da Holanda. Neste sábado completa 56 anos Cláudio Adão, ex-atacante de Santos, Flamengo e mais um tantão de clubes. 52 anos para Mirandinha, ex-atacante de Palmeiras, Botafogo, Náutico, Fortaleza e mais vários clubes. Ele que foi o primeiro brasileiro a jogar no futebol da Inglaterra, no Newcastle, em 1987. E 29 anos para Helder Granja, que está no Vasco, mas está encostado. Ele que foi campeão da Libertadores e do Mundial pelo Internacional em 2006. Neste domingo, 58 anos para Paulo Isidoro, ex-ponteiro de Atlético Mineiro, Grêmio, Santos e Seleção Brasileira. 52 anos para Edson Buaro, campeão pan-americano pelo Brasil em 1979, ex-lateral de Ponte Preta, Corinthians e Palmeiras. E 24 anos para Mariano Trípode, ex-atacante do Santos, do Vitória e do Atlético Mineiro, hoje no Arsenal de Sarandi. Nesta segunda-feira, dia 4, aniversário de 85 anos de Alfredo Di Stéfano, lenda viva do futebol Peñarol, presidente de honra do Real Madrid, também marcou no Milionários da Colômbia e no River Plate da Argentina. Ex-treinador de vários clubes, único argentino campeão enquanto treinador tanto do Boca quanto do River. E ele que jogou por 3 seleções na época que isso era possível, hoje não é mais, mas na época podia. Defendeu a seleção argentina, a seleção colombiana e a seleção espanhola. E mesmo com isso, nunca jogou uma Copa do Mundo, tu vê só. 65 anos para Adu, ex-goleiro de Londrina e Corinthians, campeão do mundo em 1970. 64 anos para Luciano do Valle, o melhor gol da TV, segundo Milton Neves. Uma bandeira viva da narração esportiva do Brasil. Ele que está na TV Bandeirantes e que já trabalhou também por muitos anos na TV Globo, passou por emissoras de rádio, trabalhou no Band Esportes, na Rede Record. Ele que é realmente um dos maiores narradores esportivos de todos os tempos, tem muita história para contar. Hoje Luciano do Valle reside aqui em Porto Alegre. 50 anos para o ex-árbitro Valentim Ivanov, que é o detentor do recorde de cartões em um só jogo de Copa do Mundo, 16 amarelos e 4 vermelhos em Portugal e Holanda, na edição de 2006. 28 anos para Márcio Mossoró, ex-paulista internacional, foi campeão da Copa do Brasil de 2005. E 26 anos para Watson Reteria, do Cruz Azul, ex-internacional. Na terça-feira, dia 5, 45 anos para Zola, o italiano ex-atacante de Napoli, Parma e Chelsea. 38 anos para Albach, ex-atacante da seleção sueca, autor do gol número 2000 na história das Copas do Mundo em Suécia e Inglaterra em 2006. 37 anos para Amoroso, ex-atacante de Guarani, Udinese, Parma, Borussia Dortmund, além da seleção brasileira. 36 anos para Hernán Crespo, do Parma, que já defendeu River Plate, Parma Internazionale. 34 anos para ela. Ah, meu Deus, eu sou apaixonado por essa mulher. Ah, se eu conheço essa mulher, eu acho que eu tenho um troço. Renata Bonfilho Fã, apresentadora da TV Bandeirantes, uma das loiras mais lindas do Brasil. 29 anos também na terça-feira para Gilardino, atacante da Fiorentina. E 29 anos também para Fabrício, volante do Cruzeiro. Na quarta-feira, Zé Roberto, que está sem clube. Ele que já foi da Portuguesa, do Bayern Leverkusen, do Bayern de Munique, da seleção, do Santos, 37 anos. Léo, lateral do Santos, vai jogar o Mundial de Clubes, 36 anos. 32 anos para outra gaúcha fascinante, que foi apresentadora esportiva do Band Esporte Clube e também trabalhou no Sport TV, Luiz Eltenhofen. Ai, meu Deus do céu. 31 anos também na quarta-feira para César Lucena, zagueiro do Sport. E 26 anos para Thiago Humberto, meio-campista do Ceará. E no dia 7, quinta-feira, faz aniversário um cidadão para quem meu chefe Ricardo Tavi fica de joelhos e faz reverências toda vez que ouve falar no nome dele, porque deu a primeira grande glória nacional ao Sport Clube Corinthians paulista, Tupanzinho, o autor do gol do título nacional de 1990. E 33 anos para Roberto Brum, volante do Al-Hilal do Chipre, que já jogou por Coritiba, Santos e Fluminense, entre outros. E se você faz aniversário entre os dias 1º e 7, sinta-se abraçado pela voz do futebol. Felicidades, parabéns, realizações, conquistas e tudo do bom e do melhor hoje, amanhã e sempre. Interlúdio musical da novela Dancing Days, Ronaldo Rezeda, Kit Zona Sul. A vida que eu imaginei, a paz de te ver ao lado meu, o mundo que tanto amei, mas nada me resta viver. Todo amor que havia em nós, mera ilusão viver feliz, tudo faz lembrar você. Te faz de mim, oh, oh, oh, nosso mundo bom. Futebola, na voz do futebol. As boas da imprensa esportiva, destaques e curiosidades. No programa Papo de Bola, sessão Papo de Mídia. Vamos começar esse bloco destacando notícia da Folha de São Paulo. Influentes executivos da Globo têm como resolvida a negociação da hora, que é como eu venho chamando há tempos a questão do Campeonato Brasileiro, argumentando que a Rede TV não depositou nesta semana os valores previstos no acerto com o Clube dos 13. E esta semana venceu o prazo para tanto. Desta forma, a Globo entende que vale o acordo que os vários acordos que firmou individualmente com os clubes. A Globo interpreta que a falta do depósito esvazia totalmente uma eventual tentativa de questionamento na justiça por parte da Rede TV. Mas esta, a Rede TV, questionaria como poderia depositar a grana se a própria entidade, se o próprio Clube dos 13, havia lhe notificado sobre o acordo válido ser o firmado por seus filiados com a Plim Plim. Fim da história, a gente já sabia que seria esse. O Campeonato Brasileiro vai continuar com a Globo. Mudando de assunto e indo para a Rede Record, eu li no Flávio Rico que ela praticamente definiu a lista de enviados para o Pan-Americano de Guadalajara. Serão esses: do time de esportes, Álvaro José, Éder Luiz, Maurício Torres, Milena Ciribelli e Cláudia Reis. E do jornalismo geral, dos telejornais e programas de informação geral, Ana Paula Padrão, Adriana Araújo, Heródoto Barbeiro, Carlos Dornelles, José Luiz da Atena, Luiz Carlos Azenha, Marcelo Rezende, Paulo Henrique Amorim e Roberta Pisa. Mudando agora para a TV Bandeirantes, essa semana foi bem divertida a transmissão de Brasil e Austrália pela Copa Feminina do Mundo. Eles conseguiram, Luciano do Vale Neto, soltar algumas pérolas engraçadas. Alguns exemplos. Luciano disse que o Brasil jogaria de azul, pois a Suécia iria de amarelo. A Suécia. Outra. Luciano e Neto duvidaram da nacionalidade sueca da árbitra devido ao olhinho puxado da mesma. Depois é que veio a explicação. A árbitra é adotada. Em determinado momento também, o narrador falou da unha comprida feita de uma das auxiliares e achou engraçado as camisas australianas terem os sobrenomes e não lindos nomes das atletas, como Elisa. Depois, Luciano disse que essa é do goleiro ou da goleira. Na sequência, Neto comparou a atleta Daiane ao zagueiro Chicão, porque afinal de contas o Corinthians tinha que aparecer nessa história de um jeito ou de outro. E quando Luciano do Vale lembrou da ex-selecionável Sissi, Neto recordou o saudoso da perninha esquerda da jogadora. E de lambuja, Luciano do Vale, ao fazer a chamada do Brasil Urgente, apresentado pelo ex-repórter esportivo Luciano Fatioli, chamava ele de Luciano Fatioli. O Fatioli tudo bem, mas Luciano? Tava parecendo que ele tava anunciando o Luciano Pavarotti. Me ajuda aí, que nem diz o Datena. Mais uma de Bandeirantes. Essa quem anunciou foi Milton Neves no terceiro tempo da Rádio Bandeirantes de São Paulo de quarta para quinta-feira. Não esta semana ainda, mas imagino que a partir da outra, o terceiro tempo passará a ser apresentado também aos sábados na faixa das 6 horas da tarde, igual já é no domingo. No outro sábado, não amanhã, mas no outro sábado da semana que vem, nós teremos Brasil e Paraguai pela Copa América. Com certeza é alguma compensação pelo fato de que esta semana o terceiro tempo de quarta-feira já não é mais apresentado, porque estreou o novo programa de bate-papo e descontração de fim de noite do Danilo Gentili, Agora é Tarde, que entrou no ar logo depois de São Paulo e Botafogo e Bahia e Corinthians. Um destaque da Rede TV, Fernando Vanucci postou no Twitter, bem assim: "Estou correndo atrás de uma emissora de rádio para trabalhar. Estou com tempo livre e a Rede TV não coloca empecilho." Pensariam os nobres ouvintes da Voz do Futebol que seria negócio o Alô Você emprestar um tostão de sua voz para os dourados microfones deste projeto que ouvem neste momento? Aí a gente vai pra Copa América. Sobre Copa América, uma observação importante, até porque muita gente me pergunta isso. Na televisão aberta, exclusividade da Globo. Ninguém mais vai passar a Copa América em canal aberto. Só a Globo e só as partidas do Brasil. Jogos de outras seleções, ou tu vais ver pela TV paga, e aí todas vão transmitir, Sport TV, ESPN, Band Sports, ou tu vais ouvir no rádio. Infelizmente, várias emissoras de rádio transmitirão diversas partidas, e não apenas as do Brasil. Muitas emissoras AM e FM, por exemplo, nesta sexta-feira, vão irradiar vão irradiar Argentina e Bolívia. No Sport TV, um destaque é para a titularidade de dois narradores. Sport TV tem dois narradores número um. Parece engraçado, mas é a pura verdade. Milton Leite e Luiz Carlos Júnior. Tu não podes dizer o Milton é o primeiro e o Luiz Carlos é o segundo, ou o Luiz Carlos é o primeiro e o Milton é o segundo. Não, eles estão sempre transmitindo os grandes eventos em pé de igualdade. E na Copa do Mundo, enquanto na Copa do Mundo de 2010, o Luiz Carlos narrou todas as partidas do Brasil, mas não faria a final se o Brasil chegasse nela, porque a final, independentemente de quem nela estivesse, seria, como de fato foi, com o Milton. Agora na Copa América, Milton Leite vai transmitir todas as partidas do Brasil e Luiz Carlos Júnior vai fazer todas da Argentina. Mas na decisão, chegue o Brasil ou não chegue o Brasil, a final será com Luiz Carlos Júnior. Por isso que não tem como dizer um está na frente do outro e o outro está na frente do um. Não, os dois são narradores titulares ficha 1. Interessante isso. E só tem a ganhar o Sport TV com isso, até porque o Milton e o Luiz Carlos são dois grandes narradores, cada um à sua maneira. Uma outra do Sport TV, nesta semana, duas importantes novidades. Marcelo Barreto já teve exibido direto da Inglaterra o seu primeiro material como correspondente em Londres. E ontem à noite aconteceu a primeira aparição de Paulo Bonfá como novo contratado do canal no programa Seleção Sport TV, exibido depois do Sport TV News. O Paulo que está fazendo o quadro Diários do Bonfá, onde ele roda pela Argentina mostrando curiosidades do país no período da Copa América. Ainda na TV paga, um destaque para o Band Sports. A partir desta semana, quem não mais está no Band Sports é a apresentadora bonitona, charmosíssima, fabulosa, encantadora e altamente graciosa Juliana Rios, que apresentava o Ace Band Esportes e também já apresentou o Band Sports News, Magazine Band Sports e outros programas mais, além de ter, a partir da Libertadores recente, começado a fazer reportagem de campo em partidas de futebol. Ela avisou no Twitter, a Juliana, que até o fim desta semana postaria os detalhes sobre um novo e excelente desafio na sua carreira. Ela não deu pistas, mas eu soube a informação e publiquei nos últimos dias no papodebola.com.br. Ela vai apresentar na Web TV do Portal Terra. Rádio, duas para fechar. Silvio Luiz, desde esta quinta-feira, é contratado da Rádio Transamérica. Ele está participando do programa Papo de Craque no fim da tarde. Silvio Luiz estava fora do rádio há quase 4 anos, desde que saiu da Bandeirantes, onde apresentava todas as noites o Esporte em Debate e também comandou o jogo Desafio Bandeirantes. E na última segunda-feira, o Sala de Redação, tradicional debate esportivo da Rádio Gaúcha, comemorou seus 40 anos com um evento ocorrido aqui em Porto Alegre. E a notícia que surpreendeu todo mundo foi que Rui Carlos Osterman não é mais apresentador do Sala de Redação e não mais fará jornadas esportivas. A partir de agora, o professor Rui tem um comentário diário no fim da tarde, no programa Hoje nos Esportes. Ele vai apresentar a partir do dia 16 deste mês de julho o programa Encontros com o Professor, das 8h10 às 9 da manhã, com um formato bate-papo, recebendo convidados de tudo quanto é área: política, economia, esporte, cultura, artes e daí pra fora. E na zero hora, o professor escreverá às quartas e aos domingos. Ele agora compõe um projeto denominado pelo grupo RBS Rui de Todas as Copas. Rui Carlos Osterman cobriu todas as Copas do Mundo no local desde 1966. As três primeiras ele fez pela Rádio Guaíba e de 1978 em diante, sempre pela Gaúcha. São 33 anos de atividade de Rui Carlos Osterman na Rádio Gaúcha, mas ele não mais faz o Sala de Redação, agora comandado por Lauro Quadros. Mais boazinhas da mídia esportiva conferem na semana que vem neste espaço. Vamos para mais um interlude musical, este recente, trazendo James Morrison, dos bons nomes da música atual. Essa música é da trilha sonora de um filme bem bacana que eu vi esses dias, Vestida para Casar. Se chama Under the Influence. Na voz do futebol. Campeonatos estaduais. Independente do Guerreiro e valente, cheio de coragem. Aonde tu jogares, de noite ou de dia, com contigo sempre, sempre estarei. Aí vocês ouvem o hino do Independente de Tucuruí, que fez história ao ser o primeiro clube do interior a conquistar o Campeonato Paraense no último domingo. Ao longo da história, apenas 4 clubes foram campeões no Pará, todos de Belém: Paysandu 44 títulos, Remo 42, a Tuna Luz, o Brasileira 10 e o extinto União Esportiva 2. A decisão do último domingo foi eletrizante. 21 mil pessoas presentes ao Mangueirão. Primeiro jogo, você sabe, tinha acabado empatado em 2-2. Paysandu abriu o placar aos 12 minutos com Sidney. Mas o Independente, o Galo Elétrico de Tucuruí, empatou com Marçal aos 38 minutos. Logo na sequência, Vegno desempatou e de Lambuja, 44 minutos do primeiro tempo, Joãozinho fez 3-1 para o Independente. Conquistaria o título Galo Elétrico em pleno Mangueirão? O Paysandu não topou essa história. Recém no começo do segundo tempo, Ellington empatou, diminuiu para o Papão. E aos 44 do segundo tempo, Sandro empatou a partida. Pênaltis resolveriam o campeonato. 99º Campeonato Paranaense, ou seja, em 2012 teremos a 100ª edição. Observando que o Campeonato Paraense não foi realizado nos anos de 1935 e 1946. Nos pênaltis, Fábio Gaúcho fez para o Independente, Sidney chutou por cima para o Paysandu, Lima fez Galo 2-0, Rafael Oliveira jogou nas nuvens, Adson fez Independente 3-0 e Mendes, de novo, mandou na casa da mãe dele. Independente 3, Paysandu 0 nos pênaltis. O Galo Elétrico de Tucuruí é o campeão paraense de 2011. E um detalhe, Tucuruí pode não mais ser do Pará em breve, porque há um projeto para a criação... Aí é que é piada de mau gosto, mas isso não vem ao caso. Para criar um novo estado brasileiro, que seria o estado de Carajás. E Tucuruí pertenceria ao novo estado de Carajás. Independente vai jogar a Série D neste ano e está na Copa do Brasil. Mais estaduais em andamento. Rondônia começou a sua decisão. Espigão ganhou do Ariquemes por 1-0 e joga pelo empate neste fim de semana para se sagrar campeão. No último fim de semana, o campeonato acreano resolveu seus finalistas. Rio Branco meteu 3-0 no Juventus e o Plácido de Castro empatou com o Atlético sem gols. Ontem começou a decisão e o Plácido de Castro e o Rio Branco empataram por 1-1. No sábado passado, resolvidas as semifinais do Campeonato Sul-Mato-Grossense, Aquidauanense 0, Comercial 2 e CN1, Naviraense 1. A decisão é entre Aquidauanense e CN e começa neste sábado na capital, Campo Grande. No Papo de Bola, informações do Campeonato Brasileiro. Vamos recuperar a Série B. Sétima rodada prosseguiu na sexta-feira passada com Paraná 2 e Casa 0, Boa Esporte 2, Grêmio Barueri 0 e Esporte 0, Criciúma 0. Sábado passado, ABC 1, Náutico 0, Ponte Preta 0, Vitória 0, Americana 1, Salgueiro 0 e Goiás 1, Portuguesa 4. Arthur Neto foi para o olho da rua no Esmeraldino. Ainda teve Asa 1, Vila Nova 0. Terça-feira, noitada cheia com a oitava rodada, Portuguesa 1, 2, 3, 4, 5, São Caetano 2. Detalhe, Edno, que tinha feito 2 gols contra o Goiás, fez outros 2 contra o Azulão. Pelédino, Barcelusa. O povo já tá passando adiante essas pela internet. Pensar que eu tava detonando o Edno nos meus comentários, o Edno lá nos meus comentários no Twitter no jogo contra o Goiás. Eu tava achincalhando o homem, eu tava esculhambando o homem. Aí ele respondeu, ele calou minha boca com 2 gols. E terça-feira não deu nem tempo de cornetá-lo, porque mal o jogo começou, ele já tinha feito um, aí pouco tempo depois ele já tinha feito outro. Um negócio impressionante. Duque de Caxias 0, Náutico 0, Americana 1, Barueri 0. E o Dodô tá comendo a bola no Americana, hein? Sport 2, ABC 0, fim da invencibilidade do Alvinegro Potiguar. Guarani 0, Vila Nova 1, Hélio dos Anjos estreou com vitória no Vila, Wilson Tadei perdeu emprego no Guarani, Giba é o novo técnico. Criciúma 1, Bragantino 0, Vitória 1, Paraná 0, Salgueiro 2, Ponte Preta 3, Ricardo Jesus 9 gols na Série B, fez 2 nessa partida, e o gol de lateral para o Salgueiro, que coisa ridícula. Goiás 2, Boa Esporte 0 e Icasa 1, Asa 1. O Icasa tem novo treinador, é Márcio Bittencourt, que substitui Dado Cavalcante. Concluídas 8 rodadas, Portuguesa, Ponte Preta e Americana lideram com 17 pontos. Paraná e Vitória tem 14, ABC e Sport Criciúma 13, Vila Nova e Boa Esporte 11, Náutico 10, Goiás, Guarani e São Caetano 9, Salgueiro e Asa 8, Barueri 7, Casa e Bragantino meia dúzia e Duque de Caxias 3 pontos. Neste momento está acontecendo Bragantino e Americana. Você está acompanhando pelo arroba Voz do Futebol o andamento do jogo na informação do placar parcial. Daqui a pouquinho, 9 horas da noite, tem Vila Nova e Casa e Boa Esporte Salgueiro. E 9h50, Ponte Preta e Goiás. Amanhã, 4h20 da tarde, São Caetano Esporte, Náutico e Guarani, Asa e Portuguesa, Paraná e Duque de Caxias e Barueri e Vitória. E às 9 da noite, ABC e Criciúma. Na Série A, sábado passado, sexta rodada aberta com Flamengo 4, Atlético Mineiro 1, Ronaldinho Gaúcho calando os críticos com um golaço para abrir a virada rubro-negra. Atlético Paranaense 0, Bahia 2, Adilson Batista pediu as contas no Furacão. Cruzeiro 2, Coritiba 1, Joel Santana estreou bem na Raposa. No domingo, Corinthians 1, 2, 3, 4, 5, São Paulo 0, Chocolate Alvinegro com direito à trinca do Liedson e um frangaço aço-aço do Rogério Ceni. Corintianos se sentiram vingados pelo jogo em que tomaram do Rogério Ceni o 100º gol dele na carreira. Botafogo 2, Grêmio 1, mais um apagão no Engenhão, que pouca vergonha, hein, ô Batista? Atlético Goianiense 0, Vasco 1, Ceará 2, Palmeiras 0, o Ceará podia ter ganho de 5 se não metesse 3 na trave. Internacional 4, Figueirense 1, Internacional não ganhava um bocado de tempo no seu reduto. E Avaí 0, Fluminense 1. Este pode ter sido o último gol de Dario Conca pelo Fluminense. Dizem que ele vai para o futebol chinês, pelo menos até o momento de edição deste programa, era o que estava no ar. No momento da apresentação deste programa, já pode ter ocorrido alguma novidade ou mesmo não ter ocorrido nada. Quarta-feira, sétima rodada aberta com Vasco 0, Cruzeiro 3. E o que foi o drible desmoralizante do Montijo sobre o Dedé? Que coisa, hein? Grêmio 2, Avaí 2. Nem o empate a 49 do segundo salvou a pele do Renato Portaluppi, que foi pro olho da rua. Figueirense 2, Santos 1, América Mineiro 2, Flamengo 3. Bom jogo esse, Flamengo saiu na frente, América virou e o Flamengo virou de novo. 2 gols do Ronaldinho, artilheiro isolado do Brasileirão, 5 gols. Parece que as críticas fizeram bem ao Ronaldinho Gaúcho, porque ele resolveu finalmente jogar. Claro, tá longe daquele Ronaldinho do Barcelona, mas se continuar nessa média boa, com boa presença e marcando gols, flamenguista só tem a agradecer. Bahia 0, Corinthians 1 e São Paulo 0, Botafogo 2. Rogério Ceni falhou de novo e o São Paulo não viu a cor da bola. Nesta quinta-feira, Palmeiras 2, Atlético Goianiense 0, Coritiba 3, Ceará 1, Fluminense 3, Atlético Paranaense 1 e Atlético Mineiro 0, Internacional 1, 2, 3, 4. Dorival Júnior a perigo do Galo. Neste sábado e neste domingo não tem rodada cheia da Série A por causa da estreia do Brasil na Copa América. Aquela história de televisionamento, como a Globo vai exibir o jogo do Brasil no domingo, não tem necessidade de Série A para ela preencher a sua programação. Então, Brasileirão de novo só no meio da semana que vem. Só o que tem neste sábado é um jogo adiado. Ainda da época da final da Libertadores, Santos e América Mineiro às 6h30 da tarde. Rompida a barreira de 7 de um total de 38 rodadas, o Corinthians lidera com 16 pontos em 6 jogos, um jogo a menos, importante. São Paulo 15, Palmeiras e Botafogo 14, Figueirense e Flamengo 13, Fluminense e Internacional 12, Vasco 11, Cruzeiro 9, Grêmio, Bahia e Atlético Mineiro 8, Coritiba, Atlético Goianiense e Ceará 7, Santos 5, mas o Santos tem 2 jogos a menos, ficará com apenas 1 de dívida neste fim de semana, só que o Santos não vai jogar no meio de semana que vem, porque o jogo dele contra o Fluminense foi adiado para 24 de agosto. América Mineiro 5 pontos, Avaí 2 e Atlético Paranaense 1 pontinho em 7 jogos. Que vergonha, hein, Furacão? O pessoal tava destacando algo que é para aterrorizar. A América de Natal foi rebaixado em 2007 com apenas 17 pontos ganhos em 38 jogos. Sabe quantos pontos o América somou nos primeiros 7 jogos? 4. No mesmo período, 7 jogos. Atlético Paranaense somou apenas 1 ponto! Como diria Boris Casoy, isto é uma vergonha. Resumo final. E vamos para um resumo final do que você acompanhou esta semana aqui na Voz do Futebol. O River Plate empatou por 1-1 com o Belgrano e foi rebaixado para a Série B do Campeonato Argentino pela primeira vez na sua história. A torcida fez quebra-quebra no Estádio Monumental de Núñez. Muitas pessoas ficaram feridas. Daqui a pouco começa a Copa América de 2011. Argentina e Bolívia dão o pontapé inicial à competição. O Brasil estreia domingo, 4 da tarde, contra a Venezuela. Voz do Futebol acompanha tudo em cima do lance. Brasil estreou ganhando no sufoco na Copa Feminina do Mundo, 1-0 sobre a Austrália. Neste domingo, faz o segundo jogo contra a Noruega. Neste domingo também, o Brasil vai a campo pelas quartas de final do Mundial Sub-17. Japão é o adversário às 8 horas da noite. Sessão Papo de Mídia destacou que Milton Leite e Luiz Carlos Júnior são titulares do Sport TV em tempo igual ao mesmo momento. Tucuruí faz história, o Independente Galo Elétrico é o primeiro campeão do interior no Pará, após bater o Paysandu nos pênaltis depois de empate nos 90 minutos. E os destaques das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Encerramos Papo de Bola na Voz do Futebol. Grato pela audiência, do César se despede prometendo voltar na semana que vem, se assim for da vontade de todos, com uma edição inédita. A apresentação, produção, elaboração completa, absoluta e restrita deste programa da parte deste que vos fala, e tudo sob o respaldo dos grandes comandantes Ricardo Tavis, flamenguista de quatro costados, e Luiz Fabiano Marinho, corintiano até debaixo d'água. Este programa é apresentado em edição inédita todas as sextas-feiras entre 8 e 9 da noite, com reprise 5 estrelas no domingo das 11 da manhã ao meio-dia. Siga @vozdofutebol no Twitter para placares dos campeonatos de futebol em tempo real e @papodebola para acompanhar comentários, observações e trocar uma boa ideia sobre as coisas do futebol, o mundo dos esportes, o universo dos celebridandos, a vida conjugal das pessoas, dilemas existenciais e outros afins que não dá para falar neste espaço porque falta tempo, já que estamos encerrando o programa. Edições anteriores deste Papo de Bola você recupera em vozdofutebol.com.br e papodebola.com.br. Muito obrigado pela audiência de todos, tenha uma boa noite, curta a Copa América daqui a pouco e continuem ligados, porque a Voz do Futebol... E continuem ligados, porque o Papo de Bola na Voz do Futebol não para! Nunca! A Voz do Futebol apresentou o programa Papo de Bola.